Para realmente amar uma mulher, para compreendê-la, você precisa conhecê-la profundamente por dentro, ouvir cada pensamento, ver cada sonho e dar-lhe asas quando ela quiser voar. Então, quando você se achar repousando, desamparado em seus braços, você saberá que realmente ama uma mulher. Quando você ama uma mulher, você lhe diz que ela realmente é desejada. Quando você ama uma mulher, você lhe diz que ela é a única, pois ela precisa de alguém para dizer-lhe que vai durar para sempre. Então diga-me, você realmente já amou uma mulher? Para realmente amar uma mulher, deixa de segurar até que você saiba como ela precisa ser tocada. Você precisa respirá-la, realmente provar o gosto dela, até que você possa senti-la em seu sangue. E quando você puder ver suas crianças, que ainda não nasceram, dentro dos olhos dela, você saberá que realmente ama uma mulher. Se você realmente ama uma mulher, você lhe diz que ela realmente é desejada. Quando você ama uma mulher, você lhe diz que ela é a única. Ela precisa de alguém para dizer que vai durar para sempre juntos. Então diga-me, você realmente já amou uma mulher? Você precisa dar-lhe um pouco de confiança, segurá-la bem apertado, um pouco de ternura, precisa tratá-la corretamente, ela estará lá por você. Você realmente precisa amar sua mulher. Então, quando você se achar repousando, desamparado em seus braços, você saberá que realmente ama uma mulher. Se você realmente ama uma mulher, diga-lhe, você é única. Se você realmente ama uma mulher, diga, ela é a única. Ela precisa de alguém para dizer que vai durar para sempre. Então, diga-me, você realmente já amou uma mulher? Então diga-me, realmente você já amou uma mulher? Então diga-me, você realmente já amou uma mulher?